momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, embalado pela trilha mais enganosa da face da Terra. E a arte de justificar o injustificável alcançou níveis nunca antes vistos na história deste país ao longo desta semana. Quando você achava que não veria mais nada, eis aí que os caras se superam. Impressionante, impressionante mesmo. As desculpas aí dos deputados que votaram a favor do Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça lá na Câmara superaram todos os níveis de interpretação dramática. Olha, eu vou dizer pra você, hein, o primeiro Oscar brasileiro pode estar a caminho. Impressionante mesmo. Bravo, bravo. Aqui do Paraná tivemos dois deputados participando da votação na CCJ, um a favor e outro contra. Quem votou contra Michel Temer foi o deputado Rubens Bueno, do PPS. Já o deputado Evandro Rogério Roman, do PSD, votou a favor de Michel Temer. Ele, que é ex-juiz de futebol, né, ali de Cascavel, disse que não viu prova contundente contra o Temer e tudo mais. Bom, eu não sei não, né? Cada um tem sua opinião, seu modo de enxergar as coisas, mas pra mim foi pênalti, viu? Pênalti escandaloso! E agora eu quero ver quando chegar ali o dia 2 de agosto na votação da denúncia no plenário. Porque para que a denúncia contra o Temer seja aceita, serão necessários os votos de no mínimo 342 dos 513 deputados. Bom, difícil? Eu diria que quase impossível, mas vamos lá. No dia 3, nós teremos no mínimo 172 deputados se explicando. E eu digo 172 no mínimo, né? Porque 172 é um a mais que 171, que é a quantidade mínima que o governo precisaria para barrar a denúncia. Percebeu? 171, 171. Percebeu a coincidência de número? Ou será que não é coincidência? Mas a toada do Engana que a gente gosta desta semana não poderia estar completa sem a explicação dada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sobre sua relação familiar com o ministro Moreira Franco, que está aí enrolado, né, na Lava Jato. Bom, disse o Rodrigo Maia, abre aspas, Moreira Franco não é meu sogro, ele só é casado com a minha sogra. Fecha aspas. Como assim? Deu um nó agora. Ok, pode não ser o pai da sua esposa, mas, Rodrigo, menos, cara, menos. E é por esses e outros laços que o Brasil é chamado, volta e meia, de país do engana que a gente gosta.